quero falar com vocês sobre uma amiga nossa. Nossa, como é grande essa nossa amiga, que abriga todos por aqui. Quero falar com você.